Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos aqui então ao Cá se fazem, cá se tocam. E no propósito, hoje já tínhamos anunciado algum tempo atrás que iríamos três destaques a nível de fado. Vamos ao último deles, que na altura tínhamos previsto, e é um disco homónimo do fadista António Pelarigo, que é um homem que anda pelos fados e pelas fadistices já há bastantes anos. Este é o primeiro ensejo para um disco que massivamente aí já está para venda, portanto já está nas lojas, e é um disco que recomendamos. Claro que o Cá se fazem não seria o Cá se fazem se não tivesse precisamente António Pelarigo então ao telefone para falar deste seu disco. Antes de mais, bem-vindo aqui a Oliveira do Hospital, ainda que seja virtualmente. Até lhe pergunto, se não sei se conhece a cidade. Não, eu vou por já de vagas imagens, porque eu já há muitos anos era viajante. Uhum. E percorri o país todo, mas enfim, já lá vão muitos anos, né? Pois bem, e é precisamente por aí que vamos. Há um conjunto de desventuras, e desventuras essas que fizeram que houvesse aqui desencontros. Não obstante vir a cantar e ser reconhecido pelos seus pares como um bom fadista, nunca teve cá fora algo que, enfim, que servisse de cartão de visita para mostrar às pessoas. Porquê que isso aconteceu agora aos 60 e poucos anos? É muito simples esse desencontro com o fado. Eu nunca estive afastado do fado. Em termos de autoridade, trabalhos gravados, isso gravei um álbum em 95, que era o Negro Chalho. Uhum. Na altura, na EMI Valentim de Carvalho, produzido pelo meu amigo Jorge Fernando. Exatamente. Aí depois gravei mais dois temas, há poucos anos, para uma coletânea. Mas, na verdade, eu sempre dei prioridade ao meu trabalho. Eu fui pai muito novo e com três filhos para criar. E sempre eu tinha o ordenado mais certo para pagar as minhas contas, claro, para pagar as despesas. E o fado era sempre um bocado... Era uma incógnita. Não sabia se me garantiria o meu futuro, se não. E eu fiz sempre aquilo para trás. E depois também, como era cansativo dar todos os dias nas casas de fado, e sempre achei isso muito cansativo, foi ficando sempre para trás. E agora, aos 61 anos, estou reformado e tenho mais tempo, porque mesmo assim, meu amigo José Cid propôs novamente este desafio e chegou à altura. Quem me quiser há de saber as conchas, as cantigas dos búzios e do mar. Quem me quiser há de saber as ondas e haver tentação de naufragar. Quem me quiser há de saber a espuma em que sou turbulhão subitamente, ou então não saber coisa nenhuma e embalar-me ao peito simplesmente. Quem me quiser há de saber a chuva que põe colar as pérolas nos ombros, há de saber os beijos e as uvas, há de saber as asas e os pombos. Quem me quiser há de saber a espuma em que sou um turbilhão subitamente, ou então não saber coisa nenhuma e embalar-me ao peito simplesmente. Quem me quiser há de saber as conchas, as cantigas dos búzios e do mar. Quem me quiser há de saber as ondas e haver tentação de naufragar. Quem me quiser há de saber as fontes, a laranjeira em flor, a cor do feno, a saudade de lás que há nos poentes e o cheiro de maçãs sabores que há no inverno. Quem me quiser, há de saber a chuva que põe colares de pérolas nos ombros. Há de saber os beijos e as uvas. Há de saber as asas e os pombos. Quem me quiser, há de saber a espuma em que sou turbilhão subitamente, ou então não saber coisa nenhuma e embalar-me ao peito simplesmente. Pois bem, é um, quase um conterrâneo, José Cid, que lhe propõe, de facto, pela via da chancela, a Cid Records, portanto, este disco de fado. Desde logo, o José Cid vem a colaborar não só o produtor, né, o pessoal da produção deste disco, que também partilha com o João Ferreira Rosa, vem, por sua vez, também aqui a ter letras e por aí diante. Como é que a ligação surgiu junto ao José Cid? Muito por ser também ribatejano? O José Cid, já somos amigos há... à volta de 30 anos ou mais. Eu já conhecia na altura a tio José, saudosa Maria Manuel Cid, e já ia a cantar de vez em quando em festivais aqui no Ribate, aqui em Santarém, em casa dela, na Chamusca. E numa dessas noites conheci o José Cid, que ele ouviu-me. Pronto, eu conheci o José Cid, ele gostou de me ouvir, e pronto, a nossa amizade continuou daí e foi até hoje. Continuamos aqui grandes amigos em que já partilhamos várias tertúlias fadistas e vários momentos de fado. Sou da noite e vou por ela até ser dia, até ao romper da aurora. Sou da conversa, sou dos amigos, eu sou mais esse a noite vem. Da conversa, sou dos amigos, eu sou mais eu se a noite vem. Eu sou filho da noite e gosto muito de dar à noite as cores que a noite tem. Azul à meia-noite, o verde à madrugada, vermelho quando o dia nasce ao sol. Azul à meia-noite, o verde à madrugada, vermelho quando o dia nasce ao sol. Sou da noite e vou por ela até ser dia, até ao romper da aurora. Sou da conversa, sou dos amigos, eu sou mais esse a noite vem. Sou da conversa, sou dos amigos, eu sou mais esse a noite vem. Eu sou filho da noite e das estrelas, e canto à noite quando a lua vem. Nasci de uma guitarra, o som que a noite tem. Eu canto à noite e a noite é minha mãe. Nasci de uma guitarra, o som que a noite tem. E eu canto à noite e a noite é minha mãe. vou por ela até ser dia, até ao romper da aurora. Sou da conversa, sou dos amigos, eu sou mais esse a noite vem. Sou da conversa, sou dos amigos, eu sou mais eu se a noite vem. Aliás, aproveitamos para dizer aqui que chegou ao nosso conhecimento de que vai estar no próximo dia 18 de dezembro no Campo Pequeno também, como convidado, para uma gala de Natal, curiosamente dedicada às famílias fadistas, ou seja, vão estar os familiares de determinados fadistas, onde aliás também estará, ou julgo saber, o próprio José Cid, já aqui falámos. Estes convites acha que aparecem muito por via das amizades ou também têm muito a ver com o facto de ter agora sim um disco aqui como cartão de visita? Bom, acho que é pelas duas coisas, mas partiu principalmente, acho que parte principalmente pela amizade, que eu sou bastante amigo do José Cid há muitos anos, como já referi. Uhum. João Ferreira Rosa, temos uma amizade muito grande, que é como família. Dos Camas eu conheço a família dos Camas já há muitos anos, neste momento tenho mais ligação com o Manuel da Câmara, também porque tem mais presença em Santarém, e tenho mais ligação há muitos anos, e aliás já foi o Manuel da Câmara que falou comigo. Sim, é pelas amizades, e também tenho este disco cá fora, tenho mais notoriedade, quando tenho juntado o teu agradável, sim, mas parte sempre da partir das amizades. Quero que saibas de mim pouco que sei de ti, esta saudade cansada da distância do caminho. Quero que saibas de mim o pouco que sei de ti. Não quero muito nem pouco, apenas um pouco assim. Com estas palavras loucas, palavras levas o vento, escondo o meu sentimento no fado do Bocachinho. Com estas palavras loucas eu tracei o meu caminho e encontro o meu sentimento no fado do Bocachinho. Com um olhar de saudade do dia em que te perdi, quero que saibas que guardo pouco que sei de ti. Não quero muito nem pouco, apenas um poucachinho desta saudade cansada da distância do caminho. Com estas palavras loucas, palavras levas o vento, escondo o meu sentimento no fado do poucachinho. Com estas palavras loucas eu tracei o meu caminho e encontro o meu sentimento no fado do Bocachinho. Quero que saibas de mim o pouco que sei de ti, esta saudade cansada da distância do caminho. Quero que saibas de mim pouco que sei de ti. Não quero muito nem pouco, apenas um bocachinho. Com estas palavras loucas, palavras levas o vento, escondo o meu sentimento no fado do bocachinho. Com estas palavras loucas eu tracei o meu caminho e encontro o meu sentimento no fado do Bocachinho. Com estas palavras loucas eu tracei o meu caminho e encontro o meu sentimento no fado do Bocachinho. Fado Bocachinho. A criação deste disco, não posso deixar de dizer que há aqui um tema que vem da sua pena também, o Pensamento do Senhor da Paz, um tema, permitam-me dizer, dos mais bonitos que está aqui neste disco. A criação desta música já foi a pensar no disco ou de algum modo é alguma coisa que já o acompanhava há algum tempo? Não, este tema e a música, fiz o tema e a música na mesma altura, isto já tem à volta de 30 anos também. Só que eu nunca tinha cantado este tema, nunca cantei mesmo por ser meu, agora também tenho ali mais 3 ou 4 coisinhas escritas em casa. E nunca cantei isto por ser meu, nunca mostrei a ninguém. Até que há um ano e pouco atrás, em minha casa, que tenho nas Caneiras, da minha família, os meus filhos e a minha mulher pediram para... Estávamos na companhia do meu querido amigo Carlos Lês, o viola, pediram para gravar isto, para cantar, só para termos gravados, porque eu nunca tinha cantado isto. E o meu filho Sérgio pediu-me, pai, canta aquele fado, Senhora da Paz, só para gravarmos, para termos uma recordação, e cantámos isto. E agora, quando andámos em gravações, a minha mulher e o meu filho Sérgio mostraram este tema ao José Perdigão. Por sua vez, mostrou ao José Cid e o José Cid automaticamente disse, isto é para gravar. E pronto, e foi assim que decidimos gravar. Eu nunca tinha cantado isto. A primeira vez que cantei este tema foi em dezembro no programa da RTP, do Portugal no Coração, em que o convidado foi José Cid. Eu fui lá como convidado do Zé e fui cantar este tema. Foi a primeira vez que cantei este tema. Depois só aqui para gravar novamente. Senhor da Paz vem longe e há tanta guerra na terra. Senhor da Paz vem longe e os nossos filhos à espera. A quem comanda este mundo, para que tanta maldade? Se o sofrer vasto e profundo acaba com a nossa idade, ao menos que Deus nos valha, que o meu fado chegue ao céu. Pelo fim dessa batalha, saudades de quem morreu, fechei as portas à guerra, homens de paz e amor. Preciso só nesta terra, onde a saudade é maior. Senhor da Paz vem longe e não nos ouve cantar. Toda a tristeza que hoje meu fado pode acabar. Senhor da Paz vem longe, mas um dia há de chegar. Aproveitando aqui falar no disco e na criação deles, vamos falar aqui dos músicos também que o acompanham. Bem conhecidos daqui de outros discos de fado, que já aqui várias vezes falámos. O José Manuel Neto, o Amadeu Magalhães, o José Cid também veio dar aqui uma perninha no acordeão, o Chico Cardoso, um homem mais dedicado à bateria, à percussão, e o Pedro Pinhal. A escolha destes músicos passa também pelos produtores, notamente pelo José Ferreira Rosa e pelo José Cid, ou também tem aqui alguma escolha da sua parte? E já agora, no final do trabalho feito, o que é que achou? A escolha do guitarra e do viola foi partilhada entre mim e o José Cid. Do Chico Cardoso e do Madame Magalhães, confesso que eu pessoalmente não os conhecia. Sabia que eram músicos do José. Eu pessoalmente não os conhecia e fiquei extremamente satisfeito pelos enormes músicos que são e pelo que prestaram neste disco, pelo trabalho que prestaram neste disco, que no conjunto eu nunca tinha tocado, nunca tinha cantado com este tipo de acompanhamento. Estava habituado ao fado tradicional, guitarra e viola, eu acho. Fiquei extremamente contente com o resultado, isso fiquei. Não esquecer também, para que não falhe nada, e essas coisas de falar em nomes é sempre perigoso, porque coisas esquece alguém, ainda veio ter a dedicação de quer do Custódio Castelo, dos temas, e do Bruno Mira. Bruno Mira e o Fernando Maia e o Carlos Leixo. Muito bem, portanto, que é para não falhar nada, estas coisas falarem nomes, é sempre um perigo. Verdes campos, verde vida, toda a campina florida, no repente escureceu. Fez-se noite em toda a parte, e porque o sonho não parte, fiquei só apenas eu. Uma certeza me deste, e nela o sabor agreste da sina que foi traçada. A vaga do azevinho já nasce trazendo os pinhos, e morre quando pisada. Mas morre porque não sabe que alguma parte lhe cabe de tanta coisa perdida. Algo mais amargo e doce, e sempre se mais não fosse ver dos campos, verde vida. Nada tenho, resta apenas esta roupagem de penas, mais pobre que um pobrezinho. Mas quando a morte chegar, eu sei que hei de voltar ao verde do meu caminho. Verdes campos, verde vida, toda a campina florida, de repente escureceu. Fez-se noite em toda a parte, e porque o sonho não parte, fiquei só apenas eu. Ai, nada tenho, resta apenas esta roupagem de penas, mais pobre que um pobrezinho. Quando esse dia chegar, eu sei que posso voltar ao verde do meu caminho. Quanto aos temas, para além dos temas que já falámos aqui, do próprio Jacinto guardou aqui para si, tem aqui poemas da Rosa Lobato de Faria, portanto, trabalhos do Paulo de Carvalho, do Josing, outros assentam em fados nacionais, como o Fado Três Bairros. Portanto, a criação deste disco, nestes 12 temas, naturalmente com o apoio dos produtores, o que é que foi depurado? Ou seja, o que é que pensou de início para o disco e o que é que foi incorporando e o que é que foi tirando para chegar a estes 12 temas? Bom, destes temas foram propostos pelo José Cid e outros propostos por mim, no qual, além destes 12 temas, ainda pusemos aqui mais 3 ou 4 temas. E depois desses temas todos gravados, então escolhemos os 12 para o disco, que ficaram 3 ou 4 temas já de parte, que em princípio está para o novo álbum. Escolhemos estes 12 temas, ficamos aqui entre, mesmo pela construção das letras em si, as músicas, os fados que eram musicados, que foram feitos as músicas para os temas, as músicas musicadas, fados ficavam bem com a letra, com música tradicional, e já não ficavam tão bem com música musicada. Pronto, e fomos construindo assim, vendo que as letras ficavam bem em fado tradicional e as letras ficavam bem em fado musicado, e construindo assim de maneira a construir e a chegar a estes 12 temas, mais ou menos por aí. Essa construção, como bem diz, demorou quanto tempo até chegarmos aqui ao produto final? Isto foi rápido porque uma semana, duas semanas, em dois ou três encontros, duas ou três reuniões, chegámos a este consenso, porque o Zé, além do que é um músico enorme, as letras não tinham músicas, que são musicadas por ele neste álbum, isto era uma coisa, saía assim de repente, e se estas músicas fantásticas, como só o Zé tem sim, as qualidades para isso. Mas o Fado de Três Bairros é uma música que já existe. O Fado de Primavera também, portanto. O Senhora da Paz, uma música que também já existia. O Fado de Primavera, das Saudades Tenho Medo, uma música que também já existia. O Fado Tradicional. Bandeira Azul e Branca e Mulher Arada já estava feito. Portanto, isto era mais as músicas destes novos poemas que fomos apanhar. Mas que não tinham um tal musicado. E o Zé, depois destas músicas fantásticas, assim, foi rápido. Eu gostava de saber como é possível eu ter tantas saudades de ti. Tanto tempo foi passado ao meu presente amarrado, mais que tudo que vivi. Tanto tempo foi passado ao meu presente amarrado, mais que tudo que vivi. Parece que estou agora junto a ti naquela aurora do nosso primeiro dia. Na certeza do futuro, do amor forte e seguro que em nós dois amanhecia. Na certeza do futuro, do amor forte e seguro que em nós dois amanhecia. Juro que sentes também, sem o dizer-se a ninguém, como eu guardo segredo. Peço a Deus para te esquecer, para não te amar, não sofrer das saudades. Tenho medo. Peço a Deus para te esquecer, para não te amar, não sofrer das saudades. Tenho medo. Sabe que quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do António Pelarigo, tem que passar aqui por uma fase de desafios. Vamos então a eles. Imagine-se aqui em Oliveira do Hospital. Vai ter que confiar em mim, uma vez que não se recorda da cidade. Temos aqui, de onde escolher, tanto tem a Casa da Cultura, tanto o espaço fechado, como tem um anfiteatro natural muito interessante, que é aqui o Parque do Mandarilho. Mas nessa tal noite, ou tarde, mas uma noite de fados, assim, mas permitem que o António Pelarigo traga dois convidados. À sua vontade. Quem é que iria convidar para vir consigo? Eu, na verdade, ainda não pensei muito nisso. Fizemos aqui este espetáculo agora no dia 23 em Santarém. Sim, aqui no Convento de São Francisco. João Ferreira Rosa, meus queridos amigos João Ferreira Rosa e José Cid. Uhum. E foi um espetáculo, pelo menos o feedback que me chegou foi muito bom. Sim. E os meus convidados que me ajudaram a fazer o espetáculo a ter o sucesso que teve. Mas para não pôr um novo espetáculo, novos convidados, eu também realmente nunca me estava a apanhar de surpresa, nunca pensei nisso, mas tinha ainda amigos para convidar. E muito gosto de ter uma namora, o Alder Moutinho, o Pedro Moutinho, o Carminho, Marisa. São pessoas muito queridas, são pessoas que eu adoro, grandes fadistas. Pessoas que eu adorava ter como convidados, claro que sim, poderia ser uma oportunidade. A Cristina Branco também, que é aí de Santarém, não é? Sim, a Cristina Branco é aqui de Santarém. O meu querido amigo Miguel Sanches, que um bocadinho como eu também sempre passou fase, um bocadinho em segundo plano, mas que é um fadista enorme. Tem muitos fadistas que eu poderia convidar. Muitos mesmo. Bom dia, amor, tal como as rosas, espero sempre por te ver. E um dia de ser dia, corra o vento por onde for, juntam-se as rosas para beber com o meu amor. Uma noite, e de repente era dia, na tua rua, uma noite. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Mas tenho saudades dela. Agora o desafio é outro. Imagino que venha alguém da cena internacional, alguém famoso lá fora e cá dentro, mas portanto, um internacional, e que chegando a Portugal diz: ah, eu não preciso de ter no meu concerto a participação de António Pelarigo. Com quem gostaria de participar? Complicada. Por isso é que se chamam desafios. Isso é uma pergunta complicada. Então, realmente está-me a apanhar um bocadinho de surpresa. Mas há uma artista que está muito pelo estrangeiro, está muito, aliás, hoje em dia está mais pelo estrangeiro do que Portugal, e que é portuguesa. Então quem é? Que é portuguesa e que eu adoro, que é fantástica, fantástica mesmo a cantar, que é Dulce Pontes. Muito bem. E sim, isso para mim seria um grande orgulho. É um grande orgulho, sim, senhor. E é portuguesa também, por acaso. Mas, por acaso, mas infelizmente, para nós, para Portugal, ela está mais pelo estrangeiro. Por Portugal já é mais quase uma artista estrangeira do que portuguesa. Muito bem, 12 pontos. Foi ela a culpada. Marido não tinha, vivia sozinha ali na lançada. Vivia contente, olhava para a gente com ar de chalaça. E tudo o que tinha, uma garrafinha da velha cachaça. Mas se liga a ler, um dia morreu. Foi a taberna do cinco a que mais sofreu. Mas se liga a ler, pois eu não estou esquecido e tenho bebido em tua memória. Caias aqui, caias ali e punhas-te em pé. Pelo São Martinho bebias bom vinho e boa água a pé. Júlia malcriada, estás alcoolizada. Olha a pausa, bonita pausa. É isso, mistério. Esticaste o pernil, foste parar a cemitério. Mas se liga a lenha, um dia morreu. Foi a taberna do cinco a que mais sofreu. Mas se liga a lenha, tão triste história, pois eu não estou esquecido tenho bebido em tua memória. Agora vamos ao terceiro desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a um cantor, a uma banda nacional. E que chegam ao pé de António Padilha e dizem: olha, gostaríamos muito que gravasse uma versão de um tema desse tal autor, ou cantor, ou banda, para integrar o tal disco de tributo. Quem é que gostaria de homenagear e desse tal autor, que tema queria escolher? Bem, em termos de artista, músico, a figura, o artista, as coisas seria Amália Rodrigues, que é a figura com que eu mais me identifico no fado, que é a Amália, que é. Vou cantar um tema que não é dela, mas é um tema que eu vou fazer enquanto eu costumo cantar, numa outra versão, mas é um tema que ela já não tem totalidade, provavelmente nela, que é o Povo Clavas no Rio. O Povo Clavas no Rio. Isso, claro que gostava, e era um privilégio para mim. Povo Clavas no Rio, e talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. A tua vida não fui ter a mesa redonda, beber em manga que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter a uma condição, aromas dos e de lama, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Povo, povo, te pertenço, deste-me alturas de incenso, mas a tua vida não. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. passou a fase dos desafios, e muito bem. Muito obrigado. António, há pouco aludiu, e bem, de que nunca arriscou muito pela veia fadista, porque, enfim, tinha preocupações mundanas de pôr comida na mesa, na verdade, aparentemente era isso. Hoje em dia, pronto, provavelmente reformado, já com os filhos, como ia dizer, encaminhados, provavelmente, não é? Sim, e pode pensar, enfim, neste sonho. Sendo certo que hoje os discos vendem o que vendem. Vem numa fase em que os discos não é só o seu, nenhum vende. Portanto, as pessoas tornam-se mais a copiá-los do que provavelmente a comprá-los, por várias razões, uma das quais também a própria crise, crise económica. Neste momento que tem discos já para venda, pensou no que vai ser a sua venda ou isso, de algum modo, passa-lhe ao lado? Não passa ao lado, claro que me preocupa. Sempre preocupa porque é sempre um investimento que está a ser feito. E é claro que me preocupa, mas tenho a noção que hoje é mais difícil. Hoje com os acessos à internet e com tudo o que há, com essa liberdade que há nas internets, é mais difícil a venda dos discos, mas isso é uma luta que continua com este país, com a sociedade de autores e com as entidades que lhes compete. É uma luta que continua, que estas leis de liberdades, toda a gente, basta aceder a um site da internet, está com as músicas que querem, os artistas que querem, tiram discos, tiram tudo. Mas isso, contra isso, não posso fazer nada. Claro que me preocupa, mas também não posso fazer nada, né? Claro. Não é a mim que me compete. Quando a lua maré cheia, as velhas loucas da praia trocam conchas e amuletos, relembram mitos, cantigas, lenga-lengas muito antigas, em voltas a mantos pretos. Quando a lua maré cheia, as velhas loucas da praia trocam conchas e amuletos. Acendem fogos e velas, e como se fossem chanelas, para chamar a meninice. Contam fábulas e lendas, sempre em noites de calendas, para esconjurar a velhice. Quando a lua maré cheia, as velhas loucas na areia chamam pela meninice. Depois dançam danças loucas ao som das vozes já brucas, uma estranha atitude. Arrastam-se até ao mar, lá procura de encontrar a fonte da juventude. Arrastam-se até ao mar, à procura de encontrar a fonte da juventude. Silêncio ouve-se então o ribombar do trovão que corta a noite de breu. Uma brisa apaga as velas, por momentos são donzelas, o milagre aconteceu. Uma brisa apaga as velas, por momentos são donzelas, o milagre aconteceu. Quando a lua maré cheia, as velhas loucas da praia trocam conchas e amuletos, relembram mitos, cantigas, lenga-lengas muito antigas, em voltas em mares pretos. quando a lua manecheia, as velhas loucas da praia trocam conchas e amuleto. E quanto à divulgação da música? Sempre foi uma boa parceira da música, a rádio, e aliás, uma boa parceira da rádio é a música, portanto acho que é indissociável. A televisão tem o espaço para a música cada vez mais reduzido, parece-nos a nós. Como é que vê a divulgação? Como é que o António Plarigo vai chegar às pessoas? Pois se as pessoas gostam ou não, já são outros 500, não é? Pois aí exatamente, já fica ao abrigo de cada pessoa. Mas como é que o António Plarigo se vai mostrar às pessoas? Eu mostrar, meu. Eu mostro-me às pessoas com o meu canto. A televisão, rádio, prensa escrita, para mim são todas no mesmo nível, são todas importantes, cada uma na sua área, uma na escrita, outra em termos de ecrã, outra no áudio, em termos de rádio. São todas importantes, cada uma no seu nível, mas todas com a mesma importância. Para mim, eu apresentar-me com a minha história, com a minha maneira de ser, a minha maneira de estar, como sempre foi na vida, e com o meu canto. É assim que eu me apresento. E agora, se as pessoas, depois, como disse, as pessoas, se o público gosta ou não, o público é soberano, e eles então vão... Eles aí é que valiam. Pelos soldados que tombaram a lutar, por uma terra que criam unificada, aos marinheiros que não temeram o mar, levando mais além a pátria amada, pela espada de Afonso que desbravou os caminhos mais sagrados do ideal, pela bandeira que um povo se namorou, que tinha as cores dos céus de Portugal, os sentimentos que enaltecem a razão, por cumprimento do dever e lealdade contra aqueles que dividem a nação. Canto o passado por amor e por saudade, bandeira azul e branca que encantas, como é belo te ver a desfraldar nas ameias do castelo que era altar, onde o rei ia rezar perante Deus. Bandeira azul e branca que encantas, sonhos meus. Com a eleição do fado a património material da humanidade, acha que as coisas melhoraram alguma coisa ou praticamente foi só uma, enfim, algo efêmero? Melhorar num... Eu não sei o que é que possa ter melhorado. Ganhou mais nome, mais falado, mais conhecido em termos mundiais. Sim. Mas o que é que melhorou? Não consigo, muito honestamente, não consigo ver em que é que tenha melhorado, porque os contratos que os fadistas possam ter lá fora continuam a ter os mesmos, cá dentro é a mesma coisa, não se tem mais contratos por isso. As casas de fado são frequentadas como já eram antes. Enfim, não sei o que é que possa ter trazido mais vantagens, a não ser da dimensão em termos de nome. Uhum. Por esse mundo fora. Pois bem. Em termos de vantagem para os fadistas, acho que trouxe muito mais vantagens. Esse cavalo velhinho já foi um potro bravio, queimou do sol das estrelas refletidas sobre o rio, e a lua que o conhecera quando era potro e valente, iluminava nas crinas quando era quarto crescente. Esse cavalo velhinho já foi cartaz nas toiradas, foi um gitano afamado e garanhão na manada. Sente saudosa alegria ao ser pela lua beijado. Faz três passos passados como quem diz obrigado. Irmão da chuva, do vento, sozinho, triste e cansado, sem ter dono, continua nas ilhas abandonado. Mas nas noites ao lento, na lua que é sua amiga, lembra-lhe tardes de glória nas arenas, na corrida. Esse cavalo velhinho já foi cartaz das toiradas, foi lusitano afamado e granhão na manada. Sente saudosa alegria ao ser pela lua beijar. Faz três passos passados como quem diz obrigado. Esse cavalo velhinho já foi um potro bravio, irmão do sol, das estrelas refletidas sobre o rio, e a lua que o conhecera quando era potro e valente, iluminava-lhe as crinas quando era quarto crescente. Nesse cavalo velhinho já foi cartar as toiradas, foi lusitano afamado e garanhão na manada. Sente saudosa alegria ao ser pela lua beijado. Faz três pratos passados como quem diz obrigado. Esse cavalo velhinho já foi cartaz nas toiradas, foi lusitano afamado e garanhão na manada. Sente saudosa alegria ao ser pela lua beijado. Faz três pratos passados como quem diz obrigado. Três partes passas como quem diz: ai, lua lunera, que és minha amiga e companheira das noites frias da minha vida, triste e sentida, obrigado. Então, e agora a nível de concertos, há pouco aludiu, e bem, àquilo que também lemos na imprensa escrita sobre o seu concerto em Santarém, no Convento de São Francisco, e tenho de lhe perguntar, não só de concertos em Portugal, mas também o espaço lá fora, acha que se vai abrir agora mais por via de ter aqui este novo trabalho? Eu espero bem que sim. Eu espero bem que sim. Isso já é... A minha produtora está a tratar disso como urgente, e espero bem que sim. Estamos agora a elaborar uma turnê no princípio do ano. Espero que o trabalho que tem sido feito até aqui, com este todo o trabalho de promoção que tem sido feito e que ainda continua a ser feito, e depois com os espetáculos, que ganhe essa notoriedade e que se abra portas para espetáculos lá fora. Espero bem que sim. Há pouco falava, eu sei que nem muito prematuro, falava de que já estão coisas guardadas para um novo disco. Sim. E, de facto, a pergunta é muito imberbe. É sinónimo de que, agora por via da sua reforma, que há pouco disse, que passa a levar a sério, até pode ser mal entendida a pergunta, não é assim que eu queria, melhor, é assim que quero perguntar, mas não é nesse sentido. Mas a pergunta está bem feita, está bem. Pronto, é assim, é que a partir de agora começou, é para desenvolver. Sim, sem dúvida nenhuma, mas a pergunta está bem feita, quero levar mesmo esta carreira do fado mesmo a sério, porque também tenho mais tempo e estou reformado, essas coisas todas. Mas sim, é para continuar e para desenvolver mais ainda. Já estamos na elaboração deste disco, como eu referi há pouco, já ficaram temas para gravar um próximo disco, um próximo álbum no próximo ano. Sim, já a ideia é mesmo continuar agora para a frente.